coração, tal como a flor, nasce do nada, morre no amor. Amor à vida, dá-me sentida, dias em flor, rosas vermelhas, notas pandor. Tal como um poeta sempre trova em seu peito, cuida das flores do jardineiro, a seu jeito, jardins, canções, são ilusões, sonha. Uma canção, tal como a flor, nasce do nada, obra do amor. Amor à vida, dá-me sentida, lírios em flor, rosas vermelhas, notas com dor. Nasce do nada, obra do amor. Amor à vida, dá-me sentida, jardins, canções, fazem sonhar os corações. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Believe. levar para Paris e eu vou ficar.